Se direto da favela revolução foi acionado, acenderam o pavio, o estopim foi ativado. Revolução fatal aqui do outro lado. Sozinho não, de tio, pros aliados. Se direto da favela revolução foi acionado, acenderam o pavio, o estopim foi ativado. Revolução fatal aqui do outro lado. Sozinho não, de tio, pros aliados. Na rua da favela, sem medo de falar, aqui é nós mesmo. E vim denunciar, não adianta correr, nem tentar escapar. A revolução foi engatilhada, ratatata. Conforme o tempo passa, as favelas vão crescendo, e a maldade desse mundo só está nos corroendo por dentro. Mas isso um dia vai mudar. Aí governo, filha da puta, a revolução tá no ar. O que que há? Gritos de horror. O que que pega nas favelas é muita treta e muita dor. Por isso eu digo, pare e pense. Pensar um pouco em minha vida, entende? Não vou morrer na mão desses filha da puta. Quero viver, dizer a verdade, realidade cruel. Isso não é o céu, é o inferno, um poço obscuro, onde não vejo luz, onde não tem seguro. A tiazinha no muro, registrando tudo. Acostumada com o sangue na viela, quando os ratos cinza invadem as favelas. Não quer saber se você é de aparência. O que eles querem é explodir sua cabeça. Não, não quero ver a minha mãe chorar pelo retrato do filho que nunca mais voltará. Se direto da favela revolução foi acionado, acenderam o pavio, o estopim foi ativado. Revolução fatal aqui do outro lado. Sozinho não, de tio, com os aliados. Se direto da favela revolução foi acionado, acenderam o pavio, o estopim foi ativado. Revolução fatal aqui do outro lado. Sozinho não, de tio, com os aliados. Os melhores verões, humildade e ocifrões, de milhares ou bilhões, cada classe suas ambições. De pobres cidadãos, de migalhas opressões, deputantes, governantes, suas maletas, pensalões. Al-Qaeda assassina, quanto às vítimas, explosões. Justiça injusta, inocente nas prisões. No tempo de ilusões, não tem como apazenar, pois a calamidade tá aí em todo lugar. Só o subliminar, tipo a nossa apazenar, pois o tempo é difícil. A notícia vai se espalhar, os protestantes se uniram para reivindicar por melhores condições de moradia, pois o crack se expandiu, feita epidemia. Quantos daqui vi morrer, veio sim, na calada macabra, quantos se tem um fim. Lado louco de São Paulo, lado louco de Mogi. Se direto da favela revolução foi acionado, acenderam o pavio, o estopim foi ativado. Revolução fatal aqui do outro lado. Sozinho não, de tio, com os aliados. Se direto da favela revolução foi acionado, acenderam o pavio, o estopim foi ativado. Revolução fatal.